dois, um, dois, três, vai! Esse espaço tão escuro, eu fico a te esperar. Mas a chuva não dá trégua, o frio vai me matar. Mas aqui eu não saio, eu vou te esperar. Pois a vida passa rápido, mas nós vamos devagar. E quando eu te ver, pra você eu vou cantar. Esses versos tão singelos, é só você aqui estar. É só você aqui estar. Só você aqui está. Eu vou te esperar, pois a vida passa rápido, mas nós vamos devagar. E quando eu te ver, pra você eu vou cantar esses versos tão singelos. É só você aqui estar. É só você aqui estar. Aqui estar.